Ela quer bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. E dá-lhe uma bicada, meu águia, bicada, garoto. Dá-lhe bicada pra todo lado. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Um, dois, três, vai. A gente junto com o meu grande amigo irmãozinho Manga Larga. É disso que o povo gosta, Manga. Eu sou safadinho. O povo gosta. Na parede, te o DJ Ellis vai empurrando. Foi empurrado. Olha o jamaicano doido, meu irmão. Empurra, mas é de fato, é de lado, pela frente e por trás. Ela senta, tem que ver como ela faz, mas é de bora, tu! Jogou pro Bob! Tem que tirar o chapéu! O rei dos búfalos lá, meu irmão! Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, os entrosados! Vamos lá!